verdade. Minha vida já tem sentido. Se vou largar um dia, já vou acabar com minha alegria, minha vontade de viver. Já fica pra trás.